para o céu, Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz de um arcanjo no céu estrugir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia faustoso este dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para então entre nós habitar. Neste dia de glória, meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser. Já livre da morte, já livre do mal, o milênio de Cristo hei de ver. Oh, que dia faustoso este dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para então entre nós habitar. Este dia de ser, quando o som da trombeta